Já se perdeu a conta, enésimo disco para os The Fall, a mítica banda de Mark Smith. Eles que vão estar ao vivo no nosso país, no Festival Milhões de Festa, que vai decorrer nos dias 23, 24 e 25 de julho, no Parque Fluvial de Barcelos. Os The Fall tocam no segundo dia, 24, portanto. Para além da mítica banda de Mark Smith, vão por lá estar os Toro e Moi, Captain Ahab, Crystal Fighters, os Alto, Black Bombaim, entre muitas outras bandas portuguesas e estrangeiras. Do mais recente disco dos The Fall, Your Future, Our Clutter, a abrir esta primeira hora de Orelha Extra, escutamos o FIC Showcase. Orelha Extra, bem-vindos. We lose. Country, emissão 82, na rádio online Kitsnet, de sexta para sábado, a partir da meia-noite. Depois, já sábado, ao meio-dia, na Rádio Universidade de Coimbra, 107.9. Depois, às 19, Rádio Universitária do Algarve, 102.7. E, finalmente, às 21, na Rádio Castrense, Baixo Alentejo, em 93. Kitsnet podem ouvir em wix.com/kitsnet/rádio. Voltámos mais uma vez, tal como tinha acontecido a semana passada, onde estreámos o disco dos Minor Birds. É o novo projeto para Laura Burren, ela que há uns anos atrás fazia parte dos Georgia James com aquele que era o seu marido na altura. Agora regressa sobre esta designação, Minor Birds, e com a colaboração de Richard Swift no álbum que se intitula What We Lose in the Fire, We Gain in the Flood. Ouvimos What We Gain in the Fire e vamos saltar para o tema precisamente que rodou por aqui sábado passado, Let the Record Go, The Minor Birds. Let the record show, you gave it all your mind. And let the record show, I gave it all of mine. It didn't turn out quite like we'd hoped. So lay your best lines and let the record go. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. Oh, Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hey, so glad. Nascido em 1947 e falecido em 1980, natural da Louisiana, deixou somente este disco, com data de 1962, gravado ao vivo, o reverendo Louis Overstreet and His Guitar, His Four Sons and the Congregation of St. Luke Powerhouse Church of God in Christ. Chama-se precisamente o disco An Evening With. Ouvimos desta vez por aqui I'm a Soldier in the Army of the Lord e Is There Anybody Here? Também um mais recente trabalho para Marco Benevento, teclista que costuma acompanhar, entre outros, os Garage à Trois, precisamente a banda de New Orleans. Between the Needles and Nightfall, assim se chama longa duração, o tema é Between the Needles. Que a onda fez parte há uns anos atrás do japonês Sibomato. É mais um disco em nome próprio para a série Oracle da editora Tzadik de John Zorn. Chama-se Heart Chamber Phantoms. O tema que ficou para trás, Last Night, Late by the Lake. Hello, from the House of Non-Representatives. Yeah. Can't you see how it demands? Orelha Extra, Spreading the Gospel Around Here. On the corner, put the tortured streets. From a window, hear them scream. With a gyro overlord, this is a wretched street. All the kids look really mean. Must be hell being 17. Must drive you out your gourd. 17 and bored. This is a wretched. Numa altura em que a música da década de 80 do século XX está por aí tão na moda, e principalmente a má música dessa altura, era bom que se desse ouvidos a este grande singer-songwriter britânico, Martin Newell, precisamente dessa altura, mas o homem continua ignorado. Ele ainda continua por aí a fazer discos, salvo erro, o último saiu em 2007. Este era o seu projeto de, pelo menos, quando saiu esta cassete, 1982, os Cleaners from Venus. E é uma das três cassetes reeditadas pela editora norte-americana Burger Records. Já por aqui andamos à volta com uma delas, In the Golden Autumn, e agora esta é outra, chama-se Midnight Cleaners. A terceira tem como título Under Wartime Conditions. Talvez um dia por aqui sou a música que contém. Ouvimos dois temas, Only a Shadow e A Wretched Street, os Cleaners from Venus. Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita aos sábados na rádio online Kitsnet, www.wix.com/kitsnet/radio. Também a Rádio Universidade de Coimbra, RUC.pt, Rádio Universidade, ou melhor, Rádio Universitária do Algarve, RUA.pt e Rádio Castrense.net. Precisamente a Rádio Castrense no Baixo Alentejo, e o podcast que está quase todo atualizado, pelo menos até à emissão 80, aleluia, www.orelhaextra.com. E continuamos com a música das Ilhas Britânicas, no caso de Belfast, Irlanda do Norte, Girls' Names. We'll be right back. claras influências dos 80s nestes Girls' Names, o EP na Tough Love, You Should Know By Now, Blood River e Oh Girl. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Orelha extra, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're an advanced alien race. What do you expect? Que nos aproxima do final da primeira parte de Orelha Extra. Mimicking Birds, o projeto de Nate Lacey, o álbum homónimo. O tema soado foi Burning Stars e até ao fim vamos voltar a Forest Swords de Dagger Paths, o inevitável Miarches, e se ainda houver tempo, também o projeto da nativa do Ghana, Joy Frambong, mas que reside na Suíça, assina Oi, O-Y, do álbum estreia First Box, Then Walk. Yeah.

volta com a segunda parte de Orelha Extra, canal auditivo suplementar, à frente desta emissão Fernando Cabrita, via rádio online Kitchenet, wix.com/kitchenet/radio, também Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense no Baixo Alentejo, para ouvir através do streaming direto em ruc.pt, rua.pt e radiocastrense.net. O início com Latin Lover, uma faixa estreia do último trabalho na Thrill Jockey para os Miami, chama-se Steal Your Face, e vamos continuar com a recuperação que fizemos a semana passada para o projeto, um dos projetos em simultâneo que Matt Johnson mantinha juntamente com os Centromatic, estes South Sun Gabriel, primeiro álbum em 2000 na Munich Records, e desta vez os temas With Broken Hands e Glacial Slurs Songs / Music. Clear away the sweat and tar from your face. You're sweeping the evidence with your foot under carpets. And cast all the broken bones from today. The description of the man on this paper. You're holding them all in check with broken we'll be right back. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point. Good. And now? Fin dude. Y'all ready for this? Let's go. Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. Woohoo! The music just turns me on. Depois de mais uma recuperação para o projeto de Will Johnson e não Matt Johnson, esse é outro, o South Sun Gabriel, do seu primeiro álbum em 2000, Songs/Music. Vamos continuar e com mais uma cassete, no caso para Jonathan Clancy, que é de Ottawa, no Canadá, mas que vive em Bolonha, Itália, no presente. O projeto chama-se Is Clancyness e a cassete vem intitulada Always Missed. Misinterpret my words. Oh, Excelente novo disco para Ty Segall, de título Melted. Aqui ficou Caesar. Anteriormente, o projeto Is Glanciness, da cassette Always Missed. E vamos continuar com uma versão que os Uvenand incluíram no mais recente The Threshing Floor. Vejam lá se adivinham de quem é o original. Não é difícil. Este ritmo de bateria é inconfundível. segunda faixa para o primeiro álbum dos New Order, em 1981, o álbum Movement, e o tema Truth, aqui recriado pelo Zuvanant no mais recente The Threshing Floor. It's time. Croyez de posséder ton cœur, Triste Louisiane, pourquoi tu m'as trahi? Il faudrait mieux de m'arracher la vie plutôt de là que de me faire souffrir. Étant assis sur ma belle terrasse, mes yeux cherchaient que pour t'apercevoir. Ils viennent m'apprendre une triste nouvelle en me disant tu as ravi ton cœur. Je veux t'écrire ces quelques lignes en vers. Ma plume s'échappe, toutes mes forces m'abandonnent. Je ne pleure aux cieux qui a été aussi mes voeux. J'ai fait un crime, c'est de t'avoir aimé. Quand les abricotiers se seront potés, quand les rosiers se seront rendus à fleurir, et les oiseaux se seront rendus à chanter, et bien alors je resterai à t'aimer. Étant couché sur mon lit de douleur, toutes mes regards ne restera que pour toi. Toutes mes pensées ne restera que pour toi. Ma dernière soupir ne restera que pour toi. Quand tu entendras sonner ces cloches funèbres, quand tu verras toutes ces sièges allumés, tu pourras dire tout est fini pour moi. Dedans ma tombe, je t'aimerai toujours. E o quarteto feminino Magnolia Sisters continua a sua recriação de temas tradicionais dos Estados Unidos da América, principalmente do sul do estado da Louisiana. Este é o seu mais recente longa duração, chama-se Stripped Down. Ouvimos Pauline Tate e Pourquoi tu m'as trahi. Para continuar também um excelente disco, nós éramos e somos grandes fãs da Beta Band, gostamos também dos King Be Sweet Time e o mais recente projeto, ou o anterior projeto Black Affair, não nos caiu muito no goto. Agora, enquanto assinando com o seu nome próprio, Steve Mason, é outra loiça, excelente disco este, Boys Outside. I lost my way when I jumped in the river. The girl repeats as she makes me shiver. The life she gave was mine, you see. The trees, the knives, the blood, the leaves. I come up for air as the rock gets thicker. She holds me down and my legs get stiffer. The cold, the sun, the dark, the river. The shiver, the mud, the black forever. I'm a lost and found. I'm a lost and found. I'm a lost and found at the base of the river. I'm a lost and found. I'm a lost and found. I'm a lost and found at the base of the river. you need. The river runs, baby, it calls for me. I'm not what you want, I'm not what you need. The river runs, baby, and it calls for me. I'm not what you want, I'm not what you need. The river runs, baby, it calls for me. Para Steve Mason com a ajuda de Richard X, Boys Outside, porque ficou Lost and Found. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Duas horas na orelha extra de hoje, com música de amanhã, no ar, aos sábados. Welcome to the future. We'll be right back. tempo falta para darmos por terminada esta emissão, a 82 da Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita na rádio online Kitchenet, wix.com/kitchenet/radio, na Rádio Universitária de, ou melhor, Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense no Baixo Alentejo. Para trás ficamos com os canadianos Teenager, é o primeiro álbum através da Telephone Explosion Records. Os temas foram Alone on Acid e Carol Pope, e também de volta, como por aqui ficou patente semana passada, Melanie Valera, francesa que reside já há bastantes anos nos Estados Unidos da América, terceiro disco para o seu projeto Tender Forever na K-Records, chama-se este No Snare. Vamos ouvir o tema que o encerra, When I'm in the Dark and You Take the Light. I thought I knew myself. I had was the one I made. I thought, where do I go from now? How can this feel so bad? I wondered what's to come. Is the land I'm from the land I wanna ask? Is there somewhere to feel, somewhere to be? I felt the universe, but the way my body could be hurt, I felt the love I could receive and the love I couldn't give. I knew it all before. I knew the time it takes for a heart to soar. I know that I won't die when my breath gets short, for my tears to dry. I thought I wouldn't care for the sadness that my heart could bear. I thought I could run and not stop until I reached the top. I wondered, who am I when I've lost faith in the humankind? I asked, is it still worth the fight when the land is blood and the people lie? I felt the universe, I felt the way my body could give birth. I felt the love I have received and the love I couldn't give. I knew it all before. I could have known for years and more. I know that I won't die when I'm in the dark and you take the light. Bye Bye com Tender Forever de No Snare. Para o fim, a dupla feminina no álbum estreia Closer, Camp Out, o tema Separately, e talvez ainda Andrew Graham and Swarming Branch. O regresso fica marcado para o próximo sábado. Tchau, até lá. This is how I forget to be. try. I just wanna show you Kathy. I wanna show you my, oh, my blueprints for my dream boots. Check them out, check them out. And my brand new sofa bed. Let's fold it out, let's fold it out. And we can get to know the difference from a margin and an edge. All your crews are gonna pull me till I'm standing for your pledge. I'm gonna get you, Kathy. Drag it.